Silva Rocha. Faz uma loucura por mim, diz que me ama pelo menos uma vez, me manda beijos, chocolates ou talvez, pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo. Faz uma loucura por mim, acorda cedo e prepara meu café, deixa uma mensagem me dizendo como é tão importante eu estar na sua vida. Sinto você tão diferente, meu amor. Vejo que pra você tudo aos poucos se acabou. O que me dói é ver você aqui, mas vê, seu pensamento não está em mim. Me beija na boca, me chama de meu bebê. Não deixa nada separar eu e você. Me beija na boca, me chama de meu bebê. Não deixa nada separar eu e você. Portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Sinto você tão diferente, meu amor. Vejo que pra você tudo aos poucos se acabou. O que me dói é ver você aqui, mas vê, seu pensamento não está em mim. Me beijar